Um, dois, um, dois. Aí, maluco, aqui só tem bem louco. DJ Luciano, Ricardinho, Catatal, Suave, Ice Lee. Tamo todo mundo aqui. Louco, muito louco, eu tô bem louco. Acabaste de entrar no mundo da loucura. Se esta é sua doença, vem aqui que eu tenho a cura. De louco, todo mundo tem um pouco. Pra curar sua loucura, não adianta diagnóstico. Pois você vive no manicômio terrestre. Pois aqui todos são doidos, nem precisa fazer teste. Minha cabeça dói, o olho vira, tô entrando em crise. Minha boca tá amarga, preciso de análise. Estou meio confuso, estou entrando em parafuso. Não interessa o que uso, mas eu não lhe acuso por ser violento. Apesar de ter talento, de ser ignorante, apesar de inteligente, seu nome é mundo, terra, vida não me importa. Só sei que por aqui todas as crenças estão tortas. Então convoco todos os doidos para juntos refletirmos. Para a cura da loucura, loucura inconsciente. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. Aí tem, aqui também pensando bem. Não tem ninguém normal, porque pra mim é tudo igual. Tem gente que pra ficar louco come até capim. Não uso nada, faço nada, já nasci assim. Até que enfim alguém me deu ouvido, porque até então meu rap era só ruído. Saí de casa, nem sei porque eu tava louco. Não aguentei morar sozinho e aí fugi de novo. Lá no hospício o meu vício era fazer repente. Saí num disco louco, louco, selo independente. E até hoje vou levando porque tô rimando, babando e mordendo a língua só de vez em quando. Usando química, que química? Só MK. E uma rima minha que é pra ninguém me imitar. Não leve a mal, e se quiser levar eu vou sozinho pro hospital com Silvio, Catatal e Ricardinho. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. Espere um pouco, fique esperto, louco. Levanta da cadeira que o som é de doido. Chegando pra zoar, bate cabeça, deixa acesa. Se liga, é só doideira, sem brincadeira. Descendo a ladeira, meu. Del Rio, fazendo sua mente pirar. Jazz Crew, ano 2000, e um, dois, 100%. SK8, MZL, os maloqueiros. ICI, Ice Lee, sou sincero. Celo, derrubando o caneco, deixa quieto. Te digo, o esquema é andar pelas ruas. Ficar a pampa na sua, catar umas belezuras. Tô de rolê, SK8 na veia, se mexe. O som você conhece é rap. Feito em São Paulo, leste, oeste, norte e sul. Cachaça pura, ouve só sangue bom. Pura loucura. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido, louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido e louco, todos nós temos um pouco. Só tem louco. De doido, louco, todos nós temos um pouco. De doido e louco, todos nós temos um pouco. De louco, louco, todos nós temos um pouco. De louco, louco, todos nós temos um pouco. De louco, louco, todos nós temos um pouco. De louco, louco, todos nós temos um pouco.